Que o Senhor me ajude a colocar todo o sentimento existente nessa música. Que eu não cante ela sozinha, mas que eu sinta o Senhor cantando comigo. Porque você é muito mais interessante do que qualquer coisa que eu possa fazer nesse exato momento. Se os aplausos aumentam, eu não coloco meu coração. Se há alguém que merece toda atenção, esse alguém não sou eu. Não quero mais falar de mim, pois sei que tu és mais interessante. Mesmo que o mundo seja assim tão fascinante, eu não coloco meu coração. Tu és o início dos meus fins, onde eu acabo, aí tu começas. Te dei espaço pra criar em mim, e agora eu só vejo a ti. Não quero mais falar de mim, pois sei que tu és mais interessante. Mesmo que o mundo seja assim tão fascinante, eu não coloco meu coração. Sei que tu és mais interessante. Mesmo que o mundo seja assim tão fascinante, não quero mais falar de mim, pois sei que tu és mais interessante. Mesmo que o mundo seja assim tão fascinante, eu não coloco meu coração. Eu não coloco meu coração.